nem sei o que falar. Difícil acreditar, tô sozinho. Ah, não sei o que dizer. Como é que eu fui ficar sem carinho? Logo agora que eu te amo demais, você vem pedir pra te deixar em paz, pra te esquecer, seguir o meu caminho. Diz pra mim o que é que está acontecendo. Você tá feliz, mas eu estou sofrendo. Onde plantei flores só colhi espinhos. Mas tá tudo bem, tá tudo normal. Você já deve ter outra pessoa legal, capaz de te dar o que eu não te dei, amor e carinho como eu sempre sonhei. Tá tudo bem, tá tudo normal. Você já deve ter outra pessoa legal, capaz de te dar o que eu não te dei, amor e carinho como sempre sonhei. Ah, é tão difícil para mim saber que o nosso amor está morrendo. Estou sofrendo. Tá tudo bem, tá tudo normal. Você já deve ter outra pessoa legal, capaz de te dar o que eu não te dei, amor e carinho como sempre sonhei. Tá tudo bem, tá tudo normal. Você já deve ter outra pessoa legal, capaz de te dar o que eu não te dei, amor e carinho como sempre sonhei. Acreditar, tô sozinho.